vida, por nada troco essa vida, eu não aceito permuta. O sol já vai descampando, eu ainda estou na luta. Caboclo pega o batente de maneira resoluta. Eu vou tirar mais um hito, nem que use a força bruta, porque amanhã é domingo, vou pra venda do Chicuta. Tomar uma aguardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta, pro locutor Eudo Moreira, de Valparaíso de Goiás, e a Carla Maia, que não disse onde mora, mas que estão chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos. A sugestão do Beijar. Esse menino fazia parte de um grupo chamado de Minas Gerais, chamado Mina das Minas. E agora ele vem em carreira solo. Pedro Antônio, Plantação de Estrelas. Céu que é tão bonito, igual aquele outro lindo céu não há, que até parece que o céu da minha terra não é o mesmo que se vê de outro lugar. De manhãzinha fica todo enfeitado, nuvens brincando de correr e de pintar. Um dia desses desenhou você tão bela, plantando estrelas pra de noite admirar. Amor, vem vê-las, tá tão bonita nossa planta plantação de estrelas. Amor, vem vê-las, tá tão bonita nossa plantação de estrelas. Se esconde atrás do morro do universo, meu simples verso não consegue descrever como é bonito ver o sol tão colorido partir sorrindo e deixar anoitecer. A lua nasce por detrás da nossa casa, entra na sala, nos convida a cantar. Muitas estrelas de maduro vão caindo e outras vêm vindo pra viver no seu olhar. Amor, nossa plantação de estrelas. Amor, vem vê-las, tá tão bonita nossa plantação de estrelas. Amor, estrelas, amor, vem vê-la, está tão bonita, nossa plantação de estrelas. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Pedro Antônio, plantação de estrelas. Se você quiser usar o serviço do Flávio Bejar para ficar famoso em Minas Gerais, que é a praia dele, é só você ligar 61998136601. No próximo bloco, Paulo Costa, Teodoro Sampaio e Manelito Nunes e Nazaré. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estou recebendo aqui uma mensagem do nosso amigo, nosso parceiro Amadeus Alves, lá no Mato Grosso. Cleiton, nós estamos procurando por Geni Ferreira de Souza e seu esposo João Francisco da Silva. O João Francisco é filho de Olinda Francisca da Silva. Os irmãos dela estão, os irmãos da dona Geni estão procurando por ela. O Amador Ferreira de Souza, Salvador Ferreira de Souza, Natalina Ferreira de Souza, Agenor Ferreira de Souza, Esperindeus Ferreira de Souza, Oliveira Ferreira de Souza, são filhos de João Ferreira de Souza e Josefa Rezende da Silva. Eles moravam em Minas Gerais aproximadamente 38 anos que não tem notícia, né? A família perdeu o contato quando a Geni foi embora para o estado do Paraná e os familiares mudaram para o estado de Mato Grosso. As últimas informações é que ela morava em Ipatinga ou São Pedro Pescador. Se alguém souber do paradeiro de Geni Ferreira de Souza e seu esposo João Francisco da Silva, por favor, avise. Tem um bocado de telefone aqui, eu vou dar só um para não ter confusão. Eu vou dar esse primeiro aqui, 66-9242-4065. 66-9242-4065. Falar com Sebastião Rezende da Silva, que mora em Vilhena, no estado de Rondônia. É Mato Grosso, né? É, mas tem outros telefones aqui, mas vamos deixar só o do Sebastião Rezende da Silva, né? Vamos torcer para que alguém conheça a Geni Ferreira de Souza e o seu marido João Francisco da Silva. Amadeus, um abração para você, viu? Muito obrigado por você estar ouvindo a gente aí. E é uma alegria poder tentar, pelo menos, ajudar a encontrar esse povo que está perdido por aí, né? Eu estou recebendo aqui uma sugestão. Cleiton, por gentileza, ofereça essa chasque. Chasque eu não sei o que é, mas logo ela me explica que é música, né? É, para todo o meu povo sul serrograndense, povo simples, hospedeiro, batalhador, destacando o povo fumicultor, pois com o suor deles, a perseverança do seu trabalho braçal, é que o nosso município continua crescendo. Um salve para todos os agricultores que têm apreço pela nossa música e nossa tradição. Um abraço de fé e um beijo no coração de todos. Quem fez esse pedido foi a minha amiga Kellen Luciane Eimael, que é da Alternativa FM 105,5, que transmite o nosso programa lá em Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Kellen, um grande beijo para você. Tá aí, você pediu, eu vou mostrar pela primeira vez no programa Paulo Costa, Isto é Rio Grande. Pampa, reponta na estampa, ponchadas de sono. O baile foi bueno, alegre e sereno, rodeado de amigos. Cruzando a neblina, o cheiro da China carrega consigo. Encilha o cavalo e o timbre do galo clareia o caminho. Buscando sossego, revoam morcegos pro antigo moinho. da geografia, eu passo é poesia, lá vai o charrua. Na guarda do pingo, o cusco latindo, pra um resto de lua. A cena nativa faz parte da vida, de um povo com brilho. Raça que não morre, porque o sangue corre nas veias dos filhos. Sempre nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Esporas, os cantos de aurora acordam paisano, e vê que a querência não muda a essência no passar dos anos. Churrasco, rodeios, maquiadas, floreios, e gaita e violão. Na luz do povoado e na paz do galpão. Rio Grande é beleza, eu tenho certeza, você me entendeu. E quem é da terra, morre pela terra que tanto lhe deu. Dos filhos, Rio Grande de outrora, Rio Grande de agora, Rio Grande de sempre. Nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Paulo Costa, isto é Rio Grande, para a Poliana Alves de Brasília. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Poliana, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. Teodoro Sampaio, réu apaixonado. Desisto e me entrego, sou bandido e não nego, matador de corações. Estou cansado de fugir, mãos pro alto, estou aqui. É final das opções. Fui cruel, fui bandoleiro, fui xerife, pistoleiro. Tinha a chave da prisão. No meu peito tinha grades, cativeiro de saudade, abandono e solidão. Sentimentos machuquei,

para baixo, veja o sacrifício que a gente passa pra lhe sustentar. Ilustre senhor de colarinho branco, a carga é pesada e o cansaço aumenta. Não esqueça nunca de quem lhe sustenta, nesse pedestal onde o senhor está. Manelito Nunes e Nazaré, Colarinho Branco para Glória Rabelo de Brasília e a Marilei Silva de Minas Gerais, minhas mais novas amigas do Facebook. Um grande beijo para vocês, sejam muito, mas muito bem-vindas. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Aproveite a Semana Santa para repensar a sua vida. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu estava pensando esses dias, né, que a modernidade traz coisas muito boas pra gente, mas tudo que tem o lado bom tem o lado ruim também. Né? Eu me lembro, eu fico me lembrando, o bom da gente ser velho é que a gente tem espaço para pensar nessas coisas. Eu me lembro, voltando lá pra Coromandel, na década de 50, quando eu nasci, nos anos 60, a vida ia muito devagar. Tranquilo, sossegado. Aí chegou uma novidade, chegou o telefone, uma novidade e tal, as coisas já começaram a se movimentar. Aí outra novidade foi a indústria automobilística que chegou no Brasil no governo Juscelino Kubitschek. Lá em Coromandel passava um carro de 6 em 6 meses. Com a chegada da indústria aqui, começou a chegar mais carro, né, já tinha mais movimento na rua. Aí chegou a televisão, foi chegando, chegou o telefone celular, chegou a internet. Chegou a internet, a velocidade da vida da gente parece que multiplicou por 1000. Hoje a gente não dá conta de tanta coisa, é Facebook, é Twitter, é WhatsApp, é não sei o que, é não sei o que, e a gente passa o dia inteiro, se bobear, passa o dia inteiro por conta desse estranho, uma correria louca, e a gente esquece das coisas principais da vida. Primeiro, ter tempo pra gente mesmo, né? Você ficar à toa, assim, meia hora, uma hora à toa, sem fazer nada, dá uma descansadinha depois do almoço, né? Uma vez por semana, reunir com os amigos, fazer tocar um violão, fazer uma... Não, a gente não tem mais tempo para nada. E corre, corre. E a gente tem... Hoje tem que ser bonito, tem que ser sarado, não pode ter barriga. Tem que ser rico, tem que ter carro bom, tem que ter avião. O trem ficou feio. E o homem não viu que ele estava cavando a sua própria sepultura, armando a sua própria armadilha onde ele ia cair, né? Então, como a Semana Santa é uma época de reflexão, eu queria propor isso. Que cada um examinasse a sua vida e vê, escuta, é isso mesmo que eu estou querendo? Essa loucura, essa correria, para quê? Né? Outro dia, aconteceu, eu chamei essa atenção um amigo meu, muito rico, mas muito. Ele não é milionário, ele é bilionário. Eu chamei a atenção dele há uns 2 anos, e ele refletiu e mudou radicalmente a vida dele, né? Parou aquela correria louca, está passeando mais, está aproveitando mais a vida, porque, gente, a vida da gente é uma chispa, é assim, ó, quando a gente vê, acabou, né? Então vamos aproveitar essa Semana Santa, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, são 4 dias que eu vou ficar em casa, eu não vou sair, vou ficar quietinho aqui em casa, no máximo, se eu for, vou para uma fazenda de algum amigo por aqui, mas eu vou ficar por aqui, né? E eu também vou fazer isso, eu tenho essa preocupação constante, se bem que eu já tenho, né, eu tenho uma vantagem muito grande, que eu trabalho no que eu gosto, e o meu saudoso e querido irmão Hélio Guiar dizia que quem trabalha no que gosta, quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Então aproveite a Semana Santa e repense a sua vida, tá bom? Eu vou atender o pedido da minha amiga Carmen de Jesus, lá na Bahia. Ela pediu e vai ouvir o avô do João, Cleiton Aguiar. Paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. mata. Este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar cantou dele, Paixão é como Fumaça, para Cisley Maria Pereira, de Brasília, a Maria com Y, a Nascimento, Costa de Colinas, no Tocantins. Ela curte o nosso programa lá pela Líder FM, uma importante emissora do estado do Tocantins, né, que passa meu programa em muitas cidades ali. Muita gente que assistia meu programa da Rádio Nacional teve a oportunidade de voltar a me ouvir por intermédio da Líder FM lá de Colinas. Né? Um abraço para os meus amigos da Líder FM e todos aqueles ouvintes do estado do Tocantins, que é onde eu me sinto em casa. Vou fazer um lançamento hoje importante. O nosso amigo Zé Rico faleceu. Antes do Zé Rico, o João Mineiro. Tinha o João Mineiro da dupla João Mineiro e Marciano, já estava separado, mas ele faleceu e eliminou a possibilidade da volta, porque o Zezé de Camargo estava tentando de toda maneira juntar de novo o João Mineiro com o Marciano. Mas o João Mineiro saiu fora do combinado, foi tocar para Deus e ficou o Marciano aqui. Quando o Zé Rico subiu, o Sorocaba, que de bobo só tem aquele chapéu feio que ele usa, ele pensou e fez a maior tacada do marketing da música que eu já vi. Ele juntou o Milionário com o Marciano. E chegou agora, e deram o nome no projeto de A Lenda, né? E eles chegaram agora com essa primeira música, que eu vou mostrar para vocês. Milionário e Marciano, do repertório do Milionário Zé Rico, do Mundo Nada Se Leva. Mas o sucesso é seu. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, o meu coração se alegra se passo por minha terra. O rincão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência por ser risonha e florida, onde vivi criança, a minha infância querida. Não sai da minha lembrança aquela gente amiga. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida vida é curta, do mundo nada se leva. Nada se leva. Vamos aproveitar. Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro, sorrindo às vezes com mágoa, cantando com desespero, bebendo de todas as águas por esse chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro a minha lira, cantando te conheci, a minha prenda querida, viverá sempre comigo o resto da minha vida. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Lançamento nacional, Milionário e Marciano, do mundo nada se leva. Geni, Júlia Gomes, Suzy Lopes, são de Brasília, estão chegando a fazer parte do nosso Facebook, né? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu mandar um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel e o pessoal ali da região do Alto Paranaíba e tal. Eu vou fazer no dia 14 de maio lá em Coromandel o encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar. Então todas aquelas pessoas que fazem parte do meu Facebook ali na região de Coromandel, qualquer lugar se quiser ir, mas a ideia é fazer lá para a gente reunir. Muita gente já, o Haroldo Guimarães lá de São Paulo diz que vai, né? O Nervil lá de Lavras diz que vai, tem muita gente, né? O Jaimilton Viana lá da Bahia diz que vai também, mas a ideia é reunir o pessoal de Coromandel, mas todos serão bem-vindos. Então quem quiser participar no dia 14 de maio do encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar, vai ter show de Eliane e Samuel, outros artistas vão se apresentar também, ninguém vai pagar nada para entrar, é uma confraternização, não sei ainda o lugar que vai ser, porque vai depender da quantidade de gente, né? Dependendo da quantidade eu vou arranjar o lugar. Então se você quiser, você que faz parte do nosso Facebook, se você quiser participar, é só entrar lá na minha página, na primeira ou na segunda que você fizer parte, deixa seu nome lá e diz, não, eu quero participar, e deixa o nome para eu saber quantas as pessoas são, tá bom? Um abraço pra vocês e muito obrigado. Esse menino tá começando a sua carreira, filho de peixe, peixinho é, o pai dele é o grande radialista e cantor Maurício Rabelo. Galber Rabelo, Deve Ser Amor. Não sei porquê eu passo os dias te lembrando e sempre te encontro sorrindo nos meus sonhos. Se foi apenas uma vez que nos amamos, por que ainda estou até hoje te esperando? Tô desconfiado que o meu coração tá apaixonado e o que fazer? Nunca me entreguei numa paixão assim que fizesse eu esquecer até de mim. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Não sou de ferro, tenho muito medo de me machucar, contar os meus segredos. Tô sentindo falta desse seu olhar, de você me tocar. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. desconfiado que o meu coração tá apaixonado e o que fazer? Nunca me entreguei numa paixão assim que fizesse eu esquecer até de mim. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Galber Rabelo, deve ser amor para o Tiago Caldas de Paracatu, nas Minas Gerais, e a Mirelle Santos de Matos de Aripuanã, no Mato Grosso, que estão chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, o trem tá feio, o dinheiro parece que tá diminuindo, o mês tá esticando, mas tem uma providênciazinha que você pode tomar para ajudar, que você não tomou ainda, que é trocar as lâmpadas da sua casa. Você vai trocar essas lâmpadas aí pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Você já fez isso uma vez, você lembra? Tinha aquelas lâmpadas de filamento que gastavam muita energia, e aí você trocou e colocou no lugar essas que você está usando hoje, que eram econômicas. Eram, não são mais, né? Então agora, as lâmpadas econômicas são as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax Brasil? Que são as únicas que têm o selo do Inmetro. Você compra sabendo que aquilo que está sendo anunciado vai ser entregue para você, né? As lâmpadas da Wellmax são assim, elas clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. E como não tem ainda aí na sua região para você comprar, você espere um tiquinho que eu espero que até o final desse mês eu já esteja com o nosso site de compras pronto. Você vai poder comprar pela internet, pagar no seu cartão de crédito e receber em casa as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Aniversariando hoje a minha amiga Lívia Cândida Fernandes de Monte Carmelo, Valdenice Reis de Almeida Souza, Rafaela Silva, Helena Lopes, Miguel Gomes, o meu primo Miguel Gomes, marido da Jane, Ione Moreira Dias, o radialista Luiz Caime, lá da Itamix FM de Tarana, lá no Espírito Santo, Marcelo Araújo, Zé Renato do Rosa e Rosinha, Raquel Rodrigues, Felipe Parente, a minha conterrânea Tila Cruvinel de Coromandel e o cantor José Márcio Souza, no Mato Grosso. E você que estava de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 81. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.

coração sensível do artista que amou. Podia esperar o amanhecer, mas se eu quisera dar-lhe o meu beijo de amor, de certo fui traído pelo sono da alvorada. Não pude nem ouvir o toque do despertador. Estrela matutina já viveu o seu papel na peça da saudade, já no fim do nosso show. A sua imagem linda para sempre vai viver no coração sensível do artista que amou. Relembrando Goiá, Durval e Davi, Estrela Matutina, para Carla Gabriela, minha conterrânea do Coró, minha mais nova amiga do Facebook. Carla, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase retocável do programa de hoje vem muito a propósito do que está acontecendo, do que nós estamos vendo acontecendo na política, né? Alguns têm preço, outros têm valores. Alguns têm preço, outros têm valores. Nós temos que nos livrar daqueles que têm preço. Porque todo cara que tem preço, sempre que você o compra, você está pagando caro demais, ele vale bem menos, né? E nós temos que dar vez àqueles que têm valores. No próximo bloco, eu vou receber pela primeira vez na discoteca do Cleitão, Paulo Vitor e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Se você não aguenta mais o programa do Faustão, você pode agora assistir o programa do Cleitão, que agora é às 19h30. Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão. Nós estamos em mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais. Entramos agora em Maceió, entramos pouco tempo em Goiânia, né? Mas você pode me assistir no Brasil inteiro e no mundo inteiro pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV TBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora às 19h30. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Paulo Vitor e Gabriel, Carência. Pra 6 da manhã, e olha eu, camisa toda amassada, voltando pra casa. Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você. Eu te dou razões pra não me perdoar, mas ouça-me um pouco, sente aqui no sofá. Desculpa esse cheiro forte de bebida, é que afoguei as mágoas tentando te esquecer. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não vira. Me ama direito, já faz mais de um mês que a gente não faz amor. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não vira. Se eu durmo na rua, a culpa é sua que não me dá. Pessoa que não é